galáxia muito, muito distante. Bem-vindos ao 7º CJDCast. Eu sou o Malcolm. Estamos aqui com Bruno DG. E aí? Heron. E aí, doido? Thiago, vulgo Moiado. O inverno chegou agora. Agora chegou. Bom, hoje nós do Conselho vamos falar sobre a maior treta do universo, Game of Thrones. Opa, oi, isso. Eu acho que nada deu mais briga esse ano do que Game of Thrones. Cara, discussão. Deus, isso deu mais discussão do que relacionamento de homem com mulher. Ou de mulher com mulher, de homem com e mulher. Deu mais quase tanta teoria quanto Star Wars. Porque todo dia, final de episódio, segunda-feira, internet se enche de teorias. Sim, até que chegou um filho da puta, um tremendo filho da puta, que provavelmente trabalhava dentro da HBO e começou a soltar spoiler dos roteiros. Spoilers originais, né? Sim, é. E que todos batiam. Que filho da puta. Sim, um tremendo filho da puta. Eu não sei se o cara faz isso pro bel prazer ou simplesmente porque ele nasceu filho da puta, entendeu? Cara, certas pessoas querem ver o mundo pegar fogo. É tipo Daenerys, né? Ah, meu Deus! Não, ela pega fogo. Bom, interessante a gente abordar mais os personagens em si, porque afinal de contas, Crônicas de Gelo e Fogo são focados nos personagens. Em peitinhos também. Nem tem tanto peitinho. Não tanto, assim, na sexta não tem mais. Isso é Game of Thrones, é sangue, teta e traição, né? Filho da putagem. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta antes. O que vocês acham, desde o início do seriado, esse desenvolvimento da questão de magia? Que no início a gente tinha a magia como algo que é algo fantástico, que pra eles não aconteceu. Algo lendário, né? Algo lendário. Acho que e vai desenvolvendo e realmente você vai vendo que a magia existe. E ainda assim parece que tem pessoas que não, mesmo vendo, não estão crendo. Sim, quando eu assisti a primeira temporada, acho que ficou mais visível pra mim no final da temporada quando nascem os dragões. Uhum. É a coisa mais mágica da primeira temporada. Acho que é a partir do terceiro livro que fica mais evidente, né, as questões de magia, assim. O próprio nascimento dos dragões da Daenerys foram através de um ritual, né? Foram Sim. três vidas pra criar três vidas. Sim. Aquele bicho que a Melisandre criou também, que Sim. matou o Renly. É, porque eu não cheguei a ler tudo, assim, ao profundo, não. Mas eles falam que o nascimento dos dragões é que trouxe a magia de volta. Tanto que, por isso, antes do nascimento dos dragões, a magia era vista como algo místico e inexistente. Aí depois que os dragões renasceram, né, os dragões nasceram novamente, né, nem renasceram, eles nasceram, né? Que eles nasceram foi que a magia voltou. Tanto que eles falam, tem aquela, depois a gente pode comentar, a respeito daquela, o pessoal começou a falar uma lenda, né, por trás dos Starks, que eles tinham um poder especial, que eles desenvolviam poderes especiais, que eles poderiam, tipo, se comunicar com os lobos, ou até mesmo adentrar o corpo dos lobos. Isso é uma característica do povo do norte, né? Sim. Alguns indivíduos do norte, eles são wargs. São os agraciados com poder transportar a sua mente para uma criatura não sanciente. Isso, exatamente. Aí surgiu, tipo, ele tinha um... era conhecido, mas que depois dos nascimentos dos dragões é que isso aflorou mesmo. Sim, tem a teoria também, porque na abertura do seriado, inclusive, aparece uma forma redonda no céu, que muita gente pensa que é o sol, mas não é o sol, é uma estrela vermelha que apareceu no céu. Ah, tá. E muita gente fala que foi essa estrela que despertou tudo. Despertou magia, fez os dragões voltarem, porque antes dela não tinha nada, tipo, tinha muito tempo que não tinha nada. Sim. Então, inclusive... Ele é o Deus Vermelho, no caso. Isso, considerado... é um sinal do Deus Vermelho. Deus Vermelho. Isso. A religião do Lorde da Luz fala que é um sinal do Deus voltando, que o escolhido dele, que eu esqueci o nome, que... Azor Ahai. Que o Azor Ahai vai voltar, e tudo indica que vai mesmo. Uhum. A Daenerys... Que era o Stannis, né, na verdade. A Melisandre achava que era o Stannis, né? Vários sinais já indicaram que... Não era. Não é, que não ele era. Morreu. É importante, né, esse resultado. A morte dele aconteceu no sexto, não foi? Não, foi no final da quinta temporada. Não, mas foi confirmado no sexto, que é quando a Brienne fala, realmente, fala assim, não, eu matei, eu executei. Abriu o melão dele, mano. Porque até então o pessoal ficava, não, ela não matou, não sei o que, mas aí no episódio ele fala, não, eu realmente Eu acreditava que ela não tinha matado ele. É porque é estranho, né, primeira vez em Game of Thrones não mostra o corpo. A morte mesmo. Porque realmente, eu ainda fico em dúvida. É, se vocês for parar pra notar, essa temporada ela foi muito, muito atípica do que foi as outras cinco. Sim. Bastante diferente. Porque, realmente, cara, não tinha como você prever certos acontecimentos nas temporadas anteriores. Por exemplo, Ned Stark morrendo. Quem não lê os livros, cara, fica tipo, what the fuck? É meio do nada, cara. É muito do nada, cara. Já nessa temporada, muita coisa dava pra se prever. Você tinha como você pegar com uma certa antecedência. Por exemplo, que na grande batalha do penúltimo episódio, que o Jon Snow não iria perder. Porque todo o episódio montou, o clímax do episódio foi todo a favor da chegada do Zaren pra ajudar ele. Mas isso a gente não mas, mas passou muito despercebido. Dava pra ver que ele poderia vencer. Não dava, cara. Assim, a desvantagem numérica era muito colossal. Sim, sim, mas assim, aqui você fica com aquele desejo de querer que ele vença. De alguma maneira ele vença. Mas assim, saber que os Aerys iam chegar, ninguém sabia não. Eu brinquei quando eu tava vendo o episódio. Aí, quando os Aerys chegou, cara, foi tipo um tesão mental que eu tive, entendeu? Aqueles caras falam assim, eu já gostava deles, porque eu acho aquele Portal da Lua magnífico, aquela ideia do Portal da Lua, gente. É muito foda. Aí quando ele chegou, mano, tanto que você pode ver que na hora do combate ali, é engraçado, a visão de cima, tá aquele campo tudo preto, de repente o campo vai ficando azul, assim, ó, vai limpando, assim, ó, as bandeiras. É muito louco, foi muito louco. Mas o Malcolm falou ali de questão numérica, eu acho que nem é questão numérica, é a falta de preparo militar dos companheiros do Jon Snow. Na verdade, começou a fuder tudo na hora que o Rickon fez a cagada. Né? Porque, aí o Jon Snow correu pra cima dele e perdeu. Que a ideia era os Boltons virem. Isso. Porque se era o menor número, eles tiveram que atacar porque o Jon tava no meio. Então, essa é a questão, né? O Bolton, além de filho da puta, o cara era puta estrategista. Aquela parte que o Snow vê, olha pro lado ali, ele vê que tá todo cercado, tá todo mundo no chão e os caras que sobraram estavam querendo fugir, e ele falou assim, fudeu, né? Acabou. Mas a chegada do Zaren foi do caralho. Cara, eu achei toda a montagem da cena muito bem feita. Digna de um filme, velho. Ficou muito bonito. Foi. Toda essa cena, as batalhas, aquela hora que ele tá sendo meio que afogado por corpos. Apesar da cena, eu achar ela demorada, ela fez bem o propósito dela, que é te deixar nervoso com aquela situação, incomodada. Acho que a demora dela foi proposital. Sim. Não, é que mais e você esquece que ainda teve essa questão que esse pessoal poderia vir pra poder ajudar. Uhum. Que é coisa que ficou meio que, a gente vai ajudar talvez. Mas você esquece disso, cara. Ah, cara, eu acho que o Mindinho não ia perder a oportunidade ali, não. Então. Ele não ia perder de jeito. Mas quando ela escreveu aquela carta, eu virei e falei assim, eu já pensei que ia dar ruim. Porque o Bolton falou que tava pegando todos os corvos. Sim. Aí eu falei assim, ela vai mandar uma carta pro Mindinho e ele vai pegar. E o Bolton vai pegar esse corvo e vai ver o que tá acontecendo. Mas aí, de alguma maneira, o corvo conseguiu chegar lá no vale e eles vieram. Isso foi bom. E, assim, Corvo Stark é zica, mano. O que o Euron falou, eu acho que a cena te deu uma claustrofobia tão grande que eu comecei a ficar abafado, cara. Comecei a perder um pouco do ar, assim. Isso realmente me tirou o foco do combate, entendeu? Eu já pensei assim, velho, você não vai sair desse monte de pé, bosta e lama jamais, cara. Não, e você começa a pensar, puta que pariu, o Jon Snow morrendo ali, cara. Naquela situação. Daquele jeito, que jeito escroto de morrer, cara. E parece Game of Thrones, cara. Que jeito Game of Thrones de se morrer. Então, é bom que, tipo, George Martin mesmo falava que em Game of Thrones não tinha personagens principais, né? Uhum. Não tinha uma história de um grupo de pessoas que seguiria, né? Teria um final feliz. Mas eu acho que fica mais que comprovado que os Starks são os principais, assim. Principalmente Jon Snow. Ainda mais relacionado a essa a coisa do Azor Ahai. É. Fica mais provável que realmente seja ele o escolhido. Né? O que eu entendo é que ele não tem um personagem principal do tipo assim, por exemplo, Harry Potter. Você sabia que o Harry Potter era o personagem principal, que ele era um bruxo, que ele iria enfrentar o Voldemort. Tinha uma linha contínua de história. Você sabia onde que ela começou e como que finava. O Game of Thrones começou ali, Jon Snow bastardo, legal, nada, de repente Ned morre, Robb vira rei do norte, de repente o Robb é o principal, de repente o Robb morre, de repente o todo mundo odeia aquele rei que eu esqueci o nome. Chris. Todo mundo odeia o Chris. Nossa! Todo mundo odeia o rei, então aquele rei era o principal, de Joffrey. Repente. O Joffrey, de repente a Daenerys é o principal. Nessa sexta temporada, tipo assim, cravou, não, o principal é Jon Snow. Então assim, eu acho que o George Martin não fez uma linha contínua de um personagem principal, mas que no final tudo convergia pra chegar no Jon Snow foi não só o Snow, mas a Daenerys, assim, ele convergiu pra chegar no núcleo, número X de pessoas. Por exemplo, o Tyrion já era pra ter morrido há muito tempo, se você for olhar. A Arya já era pra ter morrido há muito tempo, se for olhar, porque ela é, tipo assim, uma garota muito nova pra conseguir sobreviver a tudo que ela sobreviveu no mundo daquele. Ela sobreviveu a umas 4 facadas direto. Nadou ainda, bicho. Ainda deu um pulo do gato escarpado na ponte e saiu viva. Pois é, então assim, acho bacana. E já pegando essa parte que a gente tá aqui no combate, que evolução da Sansa. Ah, pra mim foi a personagem que mais evoluiu na série inteira. Foi. Sim. Ela era bem chatinha a personagem, né? Na primeira quase que não aparecia, assim, né? Quando o pai morre, que estabelece ela como noiva do Joffrey ali, que aí começa a dar mais destaque pra ela. Mas só que era muito chato. Era. Até a parte quando o Bolton sequestra ela, né? Na verdade o Mindinho leva ela pra lá e tem aquela. Desenvolve aquela história ali com o Bolton. Que a partir dali que você. Acho que foi que ela já foi demonstrando ser mais adulta, assim, sei lá, eu tinha a visão mais Sansa como menina. É. Depois que ela vai sofrendo mais, né? Porque veio sofrendo, ela. Um menino sofrido também. Né? E na sexta ficou bem mais visível, que tipo assim, ela tá ali, tipo, agora eu sou Bethesda, cansei de ser a Sansa mesmo. É, tanto que é a Sansa, como o pessoal chama. Tanto que o Jon Snow, ele volta pra. Encontra com ela, lá em Castelo Negro, e o cara tá completamente desmotivado. Ele fala, não, pra mim acabou. É aquilo ali, eu já lutei demais, já morri por causa da minha causa, né? Deu. Só que a Sansa fala, filho, você é um Stark, meu irmão. É. Querendo ou não, você pode não ter o sobrenome, você pode ser Snow, mas você foi criado na nossa mesa, já almoçou lá. E você vai lutar. Almoçou lá. A gente vai lutar junto daquela porra lá, a gente vai conquistar aquela castelinha de novo. Vai voltar. Cara, meu desejo pra Arya, sabe qual que seria? Sério mesmo falando? Arya ou Sansa? Não, pra Arya não, pra Sansa. Meu desejo pra Sansa é que ela se casasse com o Lorde Arryn. Aquele moleque bobinho lá, entendeu? Ah. E virar a Senhora do Vale, igual a tia dela. Porque a tia dela era pica pra caralho. Entendeu? Imagina ela agora, tipo, porque agora ela tá muito mais consciente. Aí você vai ver, tipo assim, herdeira do norte e o vale tá ali, tipo assim, o vale é o ligamento entre o norte e as terras fluviais. Eu acho que o Mindinho vai catar aquele território pra ele. O Mindinho vai passar a perna nele. Não, o Mindinho, assim, suavemente, ele já catou aquele território. É dele. É, já, ele não vai ser o Mindinho. É tipo, né, assim, da mesma forma que ali é dele, era a época que o Tommen era rei, mais novo. Sim. E o avô dele, o Tywin, era mão. Era só que, na verdade, mão. Quem era o rei era o Tywin. Era o realmente. Porque o Tommen tava ali só pra uma cabeça pra colocar a coroa, só. Quem mandava o Tywin. É. Porque o Mindinho também conhece muito bem aquela região, né? E ele foi criado ali. É. Com aquela família ali. O cara já manja de tudo. Então, sem contar também que o cara também tem uma mente... Ele pensa muito assim. Na frente, cara. É medonho o jeito que ele pensa. É exatamente. Chega a ser medonho. É exatamente por isso que eu acho que ele levou os Cavaleiros do Vale pra lá, pra Winterfell. Alguma coisa ele quer, alguma coisa ele quer. Não, ele deixou específico. Eu quero sentar no trono. É. Com você do meu lado. Por quê? Ele viu, ué, ela é a Senhora do Norte agora. Ela é a Stark. É. Porque ele deu a mínima pro Snow. Uhum. Ele pensou, ele é um bastardo. Então é ela que vai tomar a frente. Ela que é a senhora legítima, né? Só que a carinha dele de que fiquei puto quando todo mundo começa a gritar o Rei do Norte. Rei do Norte. Aí você já percebe, eita, esse negócio vai dar muita treta. Ele tem que mudar o plano já. E é um detalhe, todo mundo fica lá juramentando a espada pro Rei do Norte, ele fica na dele. Sim. Ele fica lá, quietinho, na dele, ele não fala nada. Ele quer jurar a espada pra ela. Mas ele também não pode. A pena é que ele não pode juramentar, né? Porque ele. Quem teve que juramentar era o Arryn. Mais novo. Porque ele é Lorde Harrenhal, mas Harrenhal é um poço de desgraça. É, depois que. que os Lannister passaram por lá. É, acabou, entendeu? Né? Então, eu gostei, assim. Acho que a Sansa teve uma evolução, assim, igualzinho o Thiago falou. É chamado de Sansa. E terminou essa temporada com, tipo assim, um respeito máximo de todo mundo. É. Porque, querendo ou não, se não fosse realmente ela motivar o Jon, como se abordou muito bem, cara, ela tinha se matado, a verdade é essa, e o Jon tava, sei lá, andando por aí com os selvagens. Pois é, cara, eu tava vendo um vídeo também na internet, esses dias pra trás. Se você for comparar o jeito dela com o jeito da mãe, da Catelyn, é muito parecido. Porque da mesma forma atualmente. Da mesma forma que ela motivou o Jon, a Catelyn motivou o Rob. Porque o Rob tava nessa também. Nossa. Tipo, ah, eu não vou, porque. Vou ficar aqui. Então, só que ela foi, vai sim, seu filho da puta. Ah, mas você vai pra caralho. Você vai sim, você vai vingar seu pai, você vai dominar esse norte inteiro e o mundo inteiro, filho. Muito mesmo. Falando nisso, Cersei, nova rei. Rainha. E. Que evolução. Oh, personagem também. Ela sempre foi pica, né? Mas o planejamento dela. Foi ótimo, cara. De explodir o septo de Baelor foi. Cabulosíssimo. Aquele negócio das velas caindo aos poucos, o lance rastejando pra chegar lá. O seu, mesmo se ele tivesse conseguido chegar lá, cara, eram 3 velas, ele não ia conseguir pagar as 3 velas nunca. E você não acha que ela, na minha opinião, ela deixou alguém ali, ó, se ele apagar, você vai lá e joga a tocha. Mas você não sabe daqui se a gente explodir essa porra, não. Nossa, aquele menininho foi até conferir. Não. É. Fez, machucar o suficiente, esse cara vai morrer com força. Vai morrer pra caralho. E, assim, a Cersei, ela, na minha visão, foi, assim, ela sempre tinha um planejamento. Mas como as mulheres, né, em família real, é vista só como mãe e tal. Um acompanhante, né? É, tem que ficar ali. Ela não se... Ela não queria se portar nessa posição, mas não tinha como ela fazer muita coisa, né? Quando o pai dela tava ali, o irmão e tal. O tio. Aí o irmão morreu, ela tinha que usar os filhos, né? Só que os filhos eram todos despirocados. Não, o irmão dela não morreu, não. O irmão dela não morreu, não. Jaime não morreu, não. Sempre foram 3. Quem morreu foi o Joffrey. Não, então, eu quis dizer filho do filho. Eu ia falar também do pai. O pai que morreu. E quando tem, acho que é na quarta ou na quinta temporada, que ela tem um flashback de uma bruxa falando pra ela que ela era amaldiçoada. Que todos os 3 filhos dela iam morrer. Iam morrer. E ela não podia fazer nada pra salvar nenhum deles. Isso. E que o irmão mais novo dela iria matar ela. Pois é. Ele falou assim, tem essa parte do irmão também? Tem, eu não lembro disso. Tem isso mesmo? Tem 2. É o Tyrion ou... Ou o Jaime. O Jaime. Quem é mais novo? O mais novo é o Tyrion. Mas, então, aí... Aí ela não especifica. Aí essa questão é porque... Agora que ela viu, ela perdeu os filhos. Os 3 filhos, né? O Joffrey, o Tommen e a... Micella. Micella. De formas trágicas, assim. Ela meio que falou assim... Pô, fodeu, agora... Ou é eu ou é mais ninguém. Cara, foi o primeiro suicídio do seriado. Cara, que cena foi aquela, né? Foi incrível, ele só saiu de cena assim, já voltou. Ele nem pensou não, ele subiu a escadinha assim. Cara, eu achei muito assim. Foi, velho. Você vai voar? Não, ele voou. E aí, a reação dela foi tão melhor quanto. Crema, aí ele coloca lá. Ela esperava, né? Ela já esperava. É, já esperava que ele. Tipo assim, pra ela, ok. Pareceu que fazia parte do plano. Ela queria sentar no trono. Porque ela não podia deixar ele explodir no septo de Baelor. Porque se alguém soubesse que era ela, você matou o rei. Você é traidor, você não pode assumir o trono. Agora ele suicidou? Não, é aquele negócio. Mas acho que não era a intenção dela. É porque, assim, ela percebeu quando ela mandou o Montanha lá pra segurar o filho dela. Assim, quem que vai peitar o Montanha? Não há rei que vai peitar ele. Então, a questão dela é que ela meio que não ficou abalada com a morte dele, porque ela acho que já tinha essa sensação de que ela já tinha perdido o filho a partir do momento que ele deixa ela de lado pra se aliar com o Pardal, o né? O Pardal. Sim. E a... Esqueci. Da esposa dele lá também, né? Marjorie. A Marjorie. Que também tava utilizando aquilo pra ela pegar o trono pra ela. Sim. Ela só que queria. A Cersei, né? Ali, só no... É engraçado que todas as cenas, quando ela tá, mostra aquele silêncio e ela só com a taça de vinho, você já fica pensando, velho, tá passando muita coisa na cabeça dessa mulher. É, tá planejando. Aquela tá roupa muito. Preta. Foda pra caralho. Aquela roupa ficou foda aquela pra caralho. Roupa do final dela lá que ela senta no trono. Ficou pico, ficou foda. E... Nossa, o sorriso dela quando ela olha assim o cetro explodindo. E aquele ar de alívio, tipo assim... Até que enfim. Eu venci. Vocês podem ter feito o que vocês quiserem. Eu venci. É a famosa frase dela, né? Na Guerra dos Tronos. Ou você morre... Ou você vence ou você morre. É. Simples, entendeu? E eu, tipo, sim, eu gostei muito do contexto da cena, do plano. A Marjorie entendendo que tem alguma coisa errada, tentando convencer o Pardal... O Pardal na sua pseudo-humildade, mas na sua suprema arrogância. Não vai acontecer nada, tá tudo mais, controle. Tá tudo sob controle. É porque ele já tava se achando, né? O rei tá do meu lado, e eu já dominei essa porra aqui toda. Mas vocês estavam comentando aí sobre a Marjorie, foi uma personagem, cara, que nessa temporada foi muito foda também. Ela ficou a todo momento a segundo plano, só que todo tempo ela tava com um plano em mente, cara. Tá fazendo algo especial. Né? Foi, porque ela foi capturada pelo Pardal. Ela conseguiu enrolar o Pardal pra não ter a caminhada da vergonha. Não, que cena não... aquela com a avó dela? Foi. Nossa. Não teve aquilo lá em momento nenhum. Ela tentou de tudo quanto é forma trazer o Loras pro lado dela, só que o cara surtou. É. Ela venceu a Cersei, porque o Tommy ficou do lado dela. Ela conseguiu convencer pra não ter a disputa pelo combate. Ela sabia que a Cersei ia vencer, porque ela tem uma montanha. Ela conseguiu convencer a fé inteira pra acreditar que ela realmente estava do lado deles. Tava do lado deles. Sim. E até a Olenna. Ela conseguiu convencer até a Rainha dos Espinhos, cara. Porque ela teve que mandar um bilhetinho. Vó, fica de boa. Não, e bilhete, vaza. Bilhete sutil. Era só uma rosa desenhada. Tipo assim, é o suficiente pra véia entender. Foi, cara. Ela entendeu e falou, vou sumir daqui. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. É porque você vê, o Loras era o mimado da família, né? O cara não tinha cabeça pra aguentar as paradas. Isso. Ela é à frente do tempo dela. E ela também já fala assim, eu conheço a sogra que eu tenho. É. Não é flor que se cheira. E ela sempre falou, né? Eu quero ser a rainha. É, assim. Ela pensa que ela, rainha. E pra ela ser a rainha, meu amigo, ela tem que ser mais esperta do que a rainha mãe. E desde quando ela surgiu, você ficava certos pontos assim, não, gosto dessa mulher. E outros pontos assim, essa gosto mulher mesmo. Essa mulher Eu adorava. Aí outros pontos falavam assim, essa mulher é zica. Essa mulher é muito filha da puta. Foi do Joffrey foi pro Tommy, assim, sequência de se deu um pulinho só assim pro lado. Não, então, detalhe, né? Ela foi do Renly. Isso. Ela veio do Renly. Foi. Tentava com ele, qualquer coisa, só que ele queria o irmão. Loras. Fazer o quê? Acontece. Daí depois disso ela foi pro Joffrey. Depois que ele foi coroado, conseguiu, casou. Sofreu altos bocados na mão do Joffrey. Uhum. Aí depois ela foi pro Tommen. Aí o Tom, ela mandou na porra toda. É, lógico, meu amigo. Na hora que ela mostrou pro menino o que é o bom da vida. Ah, meu amigo, é o poder da né? O bom da vida é Pokémon Go, filho. Tá pensando o quê? The King of the North! Chega, né? Sim, Jaime. Porto Real e ver o que aconteceu aqui. É, o Jaime é o negócio que eu falei, que ela até perguntou da questão da frase da bruxa lá que fala com ela. O irmão mais. No caso, no texto original, é a younger brother. Não fala the youngest, o mais novo. Fala um mais novo. Não quer dizer que seja o mais novo, sim, que é todos, o né? Tyrion. Sim. Porque ela e o Jaime são gêmeos, sim. Só que ela é primogênita. Uhum. Ela nasceu primeiro. Ela veio primeiro. Só, bota fé. Então, cara, eu não duvido que o Jaime vai... Ele já tem um cargo de regicida na mochila. Mas não, foda-se! Inclusive a ceninha final ali, quando ele olha pra ela no trono. Ele não foi curte, um bom cara. Olhar, cara. Ele não curte. É, não, aquele momento eu acho que ele entendeu que, tipo assim... Porque ele fala pra Brienne, né? Eu amo a Cersei, se eu tiver que matar todo mundo aqui pra voltar pra ela, eu vou voltar. Ele tinha uma devoção gigante por ela. Eu acho que ele entendeu naquele momento que ele tem uma devoção por ela, mas ela não dá a mínima pra ele. Exatamente. Que tipo assim, eu te uso igual eu uso todo mundo. Entendeu? Você não é especial pra mim. Eu sou especial pra você, Cersei é especial pro Jaime, mas o Jaime não é especial pra Cersei. É, cara, eu acho que, por exemplo, todo Lannister é muito focado na questão de família. Só que ela cedeu à loucura. Foi. Ela cedeu ao poder que ela queria, que é a loucura dela. Uhum. Ela é maluca com poder, cara. Então, se ela tem a oportunidade de ter aquele poder na mão, ela vai fazer isso tudo. Eu lembro de uma frase, acho que foi na terceira temporada, que o Mindinho fala com ela assim: conhecimento é poder. Aí ela dá um sinal, os guardas cercam o Mindinho caga na calça totalmente. Aí ela fala assim: não, poder é poder. Não adianta, entendeu? Ah, porque eu conheço, porque eu sei que você fez isso. Tipo assim, Mindinho sendo Mindinho, aí eu sei de tudo. Ela, você sabe de tudo e eu tenho muitas espadas, vem aqui. E o Jaime, ele veio já há algum tempo, acho que ele já veio percebendo as decepções que ele vem tendo com ela, assim. Uhum. Desde quando ele foi capturado pelo Rob, que ele vem sofrendo coisas por culpa dela, assim, né? Consequências de atos dela. E ela meio que dando a mínima. Quando ele era prisioneiro, ela não queria de jeito nenhum, a família não queria de jeito nenhum negociar pra levar ele de volta. Uhum. E a morte dos filhos são praticamente por causa de consequências de coisas que ela trama, assim. Uhum. Então meio que ele tá abrindo mais os olhos pra essas questões, e ele, esse fato dele falar eu amo ela, mas ele já tá percebendo assim, tudo tem limite. A parte, o momento que ele chega lá, ela tá sendo coroada, a cara dele não é de bom, não. É de agrado, não. Eu acho melhor pra ele, se ele quer voltar pra Catelyn Rock, Castelo Rochedo. E casar com a Brienne. Eu que vou mandar aqui nos Lannister agora. Apesar que, na verdade, pra ele voltar pra Castle Rock, a Cersei tem que voltar ele a ser Lannister. Porque quando ele jurou lealdade à Guarda Real, ele abdica toda a casa e toda a herança dele. Eu acho que ela não vai fazer isso. É, e ele não. Ele não pode domar, ele não pode ser o senhor de Castle Rock. Se ela morrer, o que acontece? Cersei. Vai pro próximo primeiro da família. Ué, o Tyrion ou é o. Tyrion foi deserdado. Não, ele não foi deserdado, não. Foi não. Foi não. Ele continua sendo Lannister. Ele continua sendo Lannister. É porque precisava do pai pra fazer isso. Tá, bota fé. Provavelmente é o tio dela. Não, o tio dela morreu na explosão. Morreu todo mundo. Ele morreu. Eu tô sem entender. Porque ele era a mão. Ele era que ele morresse. Lannister só tem três agora. É. Só os três filhos. É, os três filhos. Os principais são os três. Depois. Bota fé. É, então não sei não. Porque pra você ter noção, até um possível Lance, mas também abdicou, que era o Lance e morreu no fogo. Que ele era primo da Cersei. Ah, o Lance. Não, mas Lance. Ele não tinha como ele ser, não. É, porque ele já tinha ido pra fé. Tem esse caso. O Jaime, quando ele foi nomeado Cavaleiro Real, né? Lorde Comandante. Lorde Comandante, é esse fato mesmo. Acho que já várias vezes ele já cita isso, né? Eu não posso ser. Eu não tenho a herança do meu pai. É. Né? Eu não sou o senhor da minha casa. Uhum. Apesar de que ele honra toda a família, né? Sim. Eu achava legal quando tinha ele e o Tyrion, o envolvimento dos dois. Ele sabia que a Cersei odiava ele, mas ele era. Ele gostava do Tyrion. Ele gosta do Tyrion. É. Ele é família, cara. Ele é brode. Ele é brode. Mas é um personagem que eu tô gostando também, o Jaime. Eu tô achando massa agora. O desenvolvimento dele tá muito bom. A parte quando ele faz o cerco lá no castelo do Riverrun. É, do peixe. Correrio. Peixe Negro. Do Peixe Negro. Os diálogos que ele tem lá com os caras. O diálogo que ele tem com o herdeiro Tully é massa. Que ele fala: vou lá buscar seu filho, jogar ele na muralha, não sei o quê. Não, então. A conversa que ele tem com a Brienne, você vê assim, o cara bom, tranquilo, relax. Não é que ele vai conversar com um cara lá assim, não, vou tacar seu filho numa catapulta aqui, vai pregar ali no muro. É nessa conversa aí que você vê a diferença da linha de pensamento do Jaime com a Cersei. Sim. Porque o Jaime, ele faria qualquer merda pra família. Sim. Pra família dele progredir e tal, ter sucesso e tudo. Já a Cersei faria tudo por causa de poder. Dos dois. E o Tyrion fala, né, assim, eu não tenho altura, não tenho força, não tenho nada, o que me resta é a inteligência. É realmente o que ele é. É o bom e velho, I drink and know stuff. E falando em diálogo, foda também, foi a sola de pé que o Jamie deu no Tully. A Tully? No Frey. É, no Frey. Tully não. Ele só fala na cara dele. Ah, porque eu dominei não sei o quê. Vendo esses homens aqui, se não fossem meus homens, eu não tinha feito nada. Não tinha nada. Não, eu tá toda hora, eu tenho que pegar um negócio pra você e você perder de novo. Eu te dei. Qual que é a sua utilidade pra mim, velho? Exatamente isso que ele fala. Qual que é a sua utilidade se eu tiver que ninguém toda vez e tomar o correio novamente? Toda vez vocês perderem o correio. Aí ele fica lá com aquela cara, tipo assim, ih, que deu ruim. Ele meio que fez uma cara e, ih, é verdade. Ih, fodeu, mano. Frey sendo Frey, né? Demorou a entender, mas vai sair sim. É, mas nessa cena aí que aparece o Alder Frey, inclusive, tem uma certa peçonhinha ali que não deveria estar ali, né? Oh, Arya Stark. É tipo ninja. Detalhe. O Jaime... O Bron, na verdade, fala, uma das três ali que estavam olhando pra ele era a Arya. Sim, era a Arya. Ela tava servindo outra mesa olhando ela pra ele. Ela já estava lá antes. Imagina, eu não percebi. Imagina se ele cai na isca. E ih, vai pro já lado. Era. Minha amiga, era dois nomes riscados na lista dela. Não, mas o Bron não tá. Não, o Jaime. Ah, o Jaime tá. Se ele tivesse chegado junto lá, meu amigo. Ah, já era, ele ia puxar ele pro canto e chamar. É cara, você tipo bingo, ele não ganhou. Você bingo! Véi, certinho, cara. No. The King in the North! Já que a gente tá falando da área, vamos pegar a área lá no Bravos ainda. Bravos. A menina toma 200 facadas no bucho e nada sem metral, velho. Ela toma tudo quanto é sovada. Sovada antes. Tudo, né? Quanto é lado. Mas lado. Assim, é igual eu ouvi comentários. Até é um pouco fácil de entender, porque não mostra detalhado, mas ela já vem sofrendo meio um período de treinamento, né? De sofrência da vida ali. É, cara, aquele caminho que ela percorreu junto com o cão. Sim. Que foi grande. Foi muito longo. Foi do sul ao norte que eles foram. E assim, o período que ela passou com o... Jack and Hagar. É, Jack and Hagar. Né? E ele já passou uns macetes do Israel e tal. É, a lourinha lá, a Robocop. É, tem Robocop. A T-800 lá, ela também deu uma sovada gostosa. Foi bacana. Mas eu gostei. Mas é um desenvolvimento que foi, em certo momento, muito chato. Foi. Sim. Foi muito chato. Mas que no final, puta que eu pariu. É porque começou a ficar repetitivo, era a mesma coisa. Você via ela, você sabia que ela ia... O cara ia falar que ela não era ninguém. Era a mesma coisa. Ia apanhar. É mesmo, cara. Você não é ninguém, ela apanha. Você não é ninguém, apanha. Ficou repetitivo. Nossa, você sabia o que ia acontecer. Ela ia apanhar. Era a mesma conversa, né? Mas tava tão chato que eu até esqueci. Eu assustei na hora que ela apareceu lá. Eu, what the fuck? Aí o começo foi legal. Aí a metade dali foi boring. Aí no final, quando tem a perseguição... Da feira, ficou legal. Nossa, na hora que chega ali na QB, eu li que a área tá, entre aspas, encurralada, na hora que ela tá com tirar a agulha assim e corta a vela, Meu irmão! A menina virou lá, tipo, Assassin's Creed agora. E ela deu uma no. Jack and Hager. Jack and Hager também. Agora você não é ninguém. E ela não, a garota se chama Sansa Stark e ela saindo para casa. Nossa, meu irmão! Stark, fala que não! Com a agulha no meio, apontado no meio do seu nariz. Fala que não! Não, mas ele curtiu, cara. Curtiu? Porque, não, já pra ele, quanto melhor for a aprendiz dele, melhor é. Melhor é. E outra coisa. Teve alguém que fez uma observação muito importante. Ele falou assim, não, porque ela já, quando ela conheceu ele, ela já tinha a lista. Então ela já tem pessoas pra matar sendo uma pessoa, sendo Arya Stark. Então ela tá cumprindo uma missão. Isso. Só que tem uma coisa, o Jack Hagar, ele está na lista também, na própria lista dele. Porque ele fala assim, quem que são os três nomes que você quer que eu mato? Aí ela fala duas pessoas e o último ela fala o nome dele. E ela não retira o nome dele. Bota fé. Ela não retira o nome dele, então, tipo assim, ele tá juramentado a matar ele em algum momento. E ela, como Arya Stark, tem que cumprir uma missão, que é a lista que aí envolve o Alder Frey, o Jaime, a Cersei. A Cersei, o Montanha. O cão era. E tem um também, o... O cão também. Não, mas o cão, ela acha que ele morreu. Não, mas então, ela mostra ela, tirando da lista. É. O convívio que ela tem com ele ali, ela retira o nome dele. E tem um cara também, tem um capitão da guarda. Ela já matou ele. Ela matou ele. Ah, ele já aquele, foi. Aquele, né? Tem uma cena foda, né? Que é, tipo, no bordel. E ele meio que gosta de ele. Crianças. Ah, entendi. Né, e ele tava tá uma coisa e ela batendo tira, ela né? Não chora, né? Ela tira uma adaga, começa... Se eu não me engano, ele foi o executor do pai dela, né? Foi ele que foi o executor? Ah, eu acho que foi. Foi ele? Foi. Ah, então foi por isso. Mas assim, Sir Ealing. Ealing Payne. Isso, exatamente. Mas se eu for pegar agora a lista dela, então, tirando o Frey, que morreu, né? Agora morreu. E comeu o torto dos filhos. E comeu o torto. Só tem eles. Só falta a Belenice, porque a Cersei, o Jaime. E o Montanha. Então, o Montanha não é, mas o Montanha juramentado da ela. Pra chegar nela, ela vai ter que passar pelo Montanha. É, filho, vai ter trabalho. Ela, é meio que ela, né... Dos Lannisters que ela conheceu, ela juramentou todos eles. É. Né? Mas... O Tyrion não, mas ela não chegou a conhecer ele. Ela conheceu ele? O Tyrion? O Tyrion já foi pra. Ah, foi quando ele foi pra Winterfell, tanto que ele conversa com o Theon. É, quando ele tá lá, eu lembro de você no Winterfell. Ele conversa com o Bran também. Isso. Ele faz um desenho tipo uma célula pra ele andar de cavalo. Ah, ele conversa, tá ele conversa com todo mundo, cara. Ele dá a melhor dica da social vida do cara. Jon Snow pra é ele. É porque quando eles estão na muralha. E levam o Tyrion pra muralha também. É isso, lá na primeira temporada. É, primeira temporada. É, ele fala, você é um bastardo, e você não deve usar isso como uma fraqueza sua, você deve usar isso como um escudo pra você, pra se defender. Uhum. E toda a razão, cara. É. Toda a completa razão. Foi legal, porque... foi legal. Tyrion sempre foi um personagem também bem chamativo na série. Porque no atual estado, né, que tá... Tá ali, conjuntura? O sobrenome que você tiver, velho. Tá ruim, velho. O nome que você tiver ali, você tá ruim. Porque olha só, se você for pegar quem nós temos aqui das casas importantes, quem está? Dos Lannisters, Jaime, Cersei e Tyrion. Só que aí o Tyrion é a mão do rei da Daenerys. Na casa do Targaryen nós temos a Daenerys. E agora, né, revelado Jon Snow. Jon das Neves. Na casa dos Starks. Mas aí. Ele vai ser mais Stark ou mais Stark? Mas eu comentei isso com o Malcolm. O sobrenome em Game of Thrones, no Sete Reinos, né? No mundo de Game of Thrones, o sobrenome do pai, o sobrenome do pai sobrepõe o nome da mãe. Então ele vai ser o Targaryen. É. Mas aí então estamos Targaryen, nós temos da Daenerys. Targaryen, cabelo. / Jon, porque ele tem que ser consagrado. Nos Starks nós temos Bran e Sansa. Dos Tyrell nós temos. Olenna. Só. E dos Martell. Tem três. Aquela não, mas aquelas meninas são Sandy. Sandy são os bastardos de Dorne. Ah. Só tem aquela mulher também. Só tem aquela mulher, então. Quem? É verdade. Que mulher? Aqui é a nova regente. A nova regente. Ela é Sandy também. Ah, é Sandy também? Sim. Elaria Sandy. Bota fé. Então, dos Martell, eu não sei quem que resiste ainda. Eu acho que a casa Martell acabou. Eu acho que acabou também. Acabou. Então a casa Martell provavelmente acabou. Então, se você for olhar, não tem nenhum lado ali que você pode correr. Tá tudo... provavelmente a... ela sendo aliada, a Elaria, porque a Elaria hoje é a senhora de Dorne. Sim. É. Ela comanda Dorne. É, provavelmente ela se aliando a Daenerys, porque a única pessoa que pode dar o título de casa pra alguém é o rei. É. E se a Daenerys sentar no trono, ela provavelmente dá o título pra ela. Ah, e tem os Greyjoy, os pirata maluco, mano. Os pirata maluco tem a o Theon e a... aquela Yara. Menina, Yara. Nossa, ela é menina. Cara, para pra pensar que a família Stark é que tem mais gente viva. Né? Não, isso é engraçado. Sim. Mas dos Greyjoy tem o Baelon ainda, né? É o tio dela. O Baelon morreu. Não, o irmão dele. É, o Baelon morreu. Tem o irmão dele. O irmão dele. É o... esqueci o nome do cara. O Baelon é o pai dela. Isso, aí. É, isso. Eu tava lendo esses dias pra trás, aquele, o cara lá do Mar lá, que batiza o pessoal, o Meister, né, o Mar que batiza o pessoal, era irmão do Baylor. O profeta do Deus Afogado. É irmão dele, só que ele renunciou a casa pra virar o Meister profeta. Ah, só. Tá. Ele era o irmão mais velho do Baylor. Oh. Aí ele falou, não quero não, vou ser padre ali. Oh, aí o Baylor subiu. Então. O cara era pra ser o rei da rede. Era pra ser o rei da rede. Nossa, ele tá dormindo puto todo dia, velho. Nossa. Olha o que a cagada que esse povo faz. Que eu fiz, eu fui coroar o cara lá na puta que pariu. mas aí, então, lá no tem o Westeros e... Essos. O outro continua. É, Essos. Essos. Então, Essos lá, praticamente, Daenerys dominou. Né, o... boa parte. Assim, dominou as grandes potências, né, vamos dizer Temerim. Assim. É. Não, tem outras cidades, ela dominou uma porrada. Não, mas assim, Meereen virou o centro, né? Meereen. Dominou Meereen. Mas então, até os imaculados, os ejaculados, os Dothraki é tipo cavaleiro de Rohan, né? Tipo assim, ela ficou desde a primeira temporada juntando ali exército. Tem gente pra caralho. Cheguei a ver um infográfico dos exércitos em Westeros e nos outros continentes que estão espalhados por aí. O único exército que supera o dela são os dos Caminhantes Brancos. Que isso? Só. Massa, bota fé. Maior. Se você for olhar a lógica, ela tem Dondrakes, ela tem os Imaculados, ela tem os Segundos Filhos. Dragões. Ela tem 3 dragões. Agora ela tem um bando de pirata maluco. Os Martell e os Tyrell. Tem os Martell, os Tyrell e os Greyjoy. Né, que o Theon e a irmã saíram de lá levando os melhores navios. Então, é mais da metade da galera. Isso. Que apoiava eles. Detalhe que não são poucos guardas lá em Jardim Alto, não, meu amigo. Não, o Jardim Alto é altíssimo. É o maior continente militar deles. E quem treina a maioria deles, não, acho que é só perdem pro Lannister. Quando eu li sobre isso, achei interessante que o pessoal que treina, a casa responsável por treinar o pessoal dos Tyrell, é a casa daquele amigo do Jon, que foi virar Maester. É o... Tarly. Os Tarly. Eles são os responsáveis por treinar os soldados dos Tyrell. Eita. Então, tipo assim, se você for olhar aquele amigo do Jon, que eu esqueço o nome dele sempre. O Sam, né, no caso. Ele, tipo assim... Porque ele é o filho mais velho. Ele é o herdeiro da casa militar dos Tyrell. O Sam é um personagem assim que é... Você acha que é um personagem maior? Foda-se, né? Então, o Sam é um personagem, assim, pequeno. Mas eu acho ele foda, eu acho ele massa. Porque toda vez que ele aparece, sei lá, acho que deixa alguns indícios, assim, de que ele é muito importante na... Sei lá. História. E em algum momento ele vai ser, tipo, peça decisiva, assim. E, cara, ele mostrou aquela cena maravilhosa da biblioteca, a grande biblioteca. Nossa, caralho, muito bonito, cara. Muito foda aquele negócio. Ficou muito foda. Sem contar que ele agora tem uma espada que são das poucas que é de. Aço valeriano, né? Que mata. Que mata os caminhantes brancos. Não mata zumbi, é os caminhantes brancos. São caminhantes brancos, o bicho ali. Porque João das Neves fez a cagada de perder a bolsinha dele com um milhão de faquinhas. Vidro de dragão. Os vidros de dragão. O que não é o problema, já que agora a gente tem 3 dragão pra fazer vidro de dragão. Mas não sei como faz um vidro de dragão, não, mas deve ser uma coisa zica, bro. Aí... Explicaram em algum momento como que faz, velho. Explicou? Explicou, esqueci. Provavelmente da sereia. Areia com fogo. É. De dragão. O dragão tem que chegar e cuspir fogo em alguma coisa pra aparecer aqui lá. É tipo escroto, sabe? É interessante que. Não sei se vocês concordam. Não, beleza então. Então a próxima. Mas foi a temporada, acho que. O que mais teve foco das personagens femininas, assim. Porque Cersei, Sansa, Arya, Yara, Melisandre, o que mais? A Sandy. Tem mulher, as mulheres. Sandy é a menininha? Elaria, não. Elaria. Liana Mormont. E é isso aí. Que foi aquilo, velho? Aí chega uma criança lá, né? Então, velho, é a melhor personagem da temporada. Bicho, na hora que chega. Davos, Sansa. Não, Davos não. Respeito. Sir Davos. Que fez toda a diferença. Sir Davos. Seaworth. Cavaleiro da Cebola. Cavaleiro da Cebola. Sansa, Jon Snow na frente dela e do Maester e do conselheiro dela. Cara, não é que ela vira pro conselheiro, o conselheiro tá. Só levanta o braço. Eu faço assim, bitch, please. Os caras tudo velho, cara, mal encarado. E ela no meio. Chega aí, perguntar mais uma coisa, você fala. Se não perguntar. Ela apareceu em 3 episódios. O primeiro que era aquela reunião ali que o John e a Sansa vão lá pedir, né? Sim. Dá um apoio e tal. Pedir bilico. Só que aquelas conversinhas, né, que eles não sabem lidar muito bem. Diplomacia zero. É. Aí eles chegam, Sir Davos Worf. Você é de qual casa? Ah, eu sou da casa pequena aí. Acabou de surgir. E ela meio que assim, não, Sir Davos é truta. É legal. É legal. É legal. Quantos homens você tem? Não, tem 62 aí. 82. 62. 62 homens que vale... 10 cada um. É, um vale por 10. E depois, o outro episódio que ela aparece é montada no cavalo, né, da Batalha dos Bastardos. Sim. Tem um detalhe da frase que o Sr. Davos fala. Se os soldados dela tiverem a mesma força que ela, a gente já ganhou essa porra. A gente já ganhou essa guerra já. Oh, o Sr. Davos é o melhor com diplomacia com criança, né? Ele é o melhor diplomacia com todo mundo. Quando ela aparece em cima do cavalo, ela não fala nada. É o único momento que ela aparece no episódio da Batalha dos Bastardos. Ela faz uma cara... Véi, acho que ela já intimidou a metade do exército. Ela ganhou na cara. E depois o terceiro, que é no último, que ela mais uma vez faz um discurso que nem... Que, só o Mindinho mesmo, que é o filho da puta. Acho que foi mijar na hora. Porque se tivesse ali... todo mundo, na hora que ela acabou de falar, ele é meu rei. Daqui até seu último dia e tal. É, não importa se ele seja um bastardo ou não, ele tem sangue de Ned Stark. Mas a Casa Mormon em si, cara, é muito foda. Porque o antigo Lorde Comandante... Era um personagem foda. Era muito foda, cara. E era mormon. Ele era um mormon. Que era, que eu tô lembrado, velho. Era, cara, aquele velho. O que deu a espada pro John era deu a garra longa. Ah, é o, que doideira. A garra é o longa. Pai do... É o pai do Jorah. Do Friendzone. Jorah. A garra longa... Nossa, a que loucura. A espada garra longa é uma espada dos Mormon. Porque antes tinha um urso no pommel dela. Sim. Aí ele depois tirou, que ele alterou. Ele alterou com o lobo branco. Deu que massa, velho. Doido. Foi. Exatamente. E outra coisa, um detalhe importante... Jon Snow se defende do Ramsay e dá o primeiro golpe nele segurando o escudo do Mormon. Aquele escudo que ele pega pra parar as lanças é Mormon, é um urso. Eu não reparei. É o escudo verde com o urso preto. Então se você fala, ele para as lanças com o escudo, dá nele um pau e joga o escudo pra fazer assim. Agora não, vai na mão, é burr! Burr! 37 anos, caralho! Faz o caralho, porra! Sai da muralha! Comi pra caralho! Aí começa. E te falar que os 62 Mormon deve tá lá, em pé. Com certeza, cara. Com certeza. Morreu dois. Só porque, tipo assim, tava. Ele não morreu, ele ficou com preguiça, ah, vou me matar. Porque 62 tá bom, né? Já tá. Tem que arredondar, eu vou arredondar essa merda. Gostei, curti pra caralho. Falar um pouco do Bran. O que vocês acham do núcleo do Bran? O núcleo foi chato pra caralho! A menos uma parte que foi muito foda. Ned. As lembranças? A parte do castelo, velho. Do Ned. Não. Da toda alegria? Que a isso? Fuga. Que fuga. Isso? Das lembranças dele. Não, porra, tá falando do núcleo inteiro, cara. Não, mas então. É. Mas assim, Bran, é visivelmente que a culpa de tudo é daquele filho da puta. É. Com tudo não, mas vai tudo. E vamos ser sinceros. Nossa, cara. Ele é um tremendo filho da puta, né? Porque não tá ligando pra ninguém. Não, eu sou o corvo, eu vou sair andando por aí. Não dá pra morte virar a porta, foda-se. Norte. E sua família? Nem estou sabendo se eu tenho família mais. O negócio que agora eu sou o corvo. Sou o bichão. Ele meio que tá se achando demais. É, exatamente. Ah, eu sou o Corvo 3, eu vou tocando essa árvore aqui. Vou fazer merda, peraí. Tô fazendo nada, deixa eu ali fuder alguém. Outra coisa que eu não esperava, que foi surpresa pra mim, foi o Uncle Benjen ter retornado. Uncle Benjen. É engraçado quando eles falam Uncle Benjen. E ele voltou assim, eu achei massa. Legal. Na hora que ele chega ali, dando... Aquela, tipo, uma massa de fogo ali, matando os uma bola pegando fogo na corrente. É, o que eu achei mais legal dessa parte do tio Benjen mesmo, que ele apareceu, é que pra quem lê o livro, ele nunca é revelado quem que é não. Sim. Mas o Bran reconhece ele, que é o Mãos Frias. É os Mãos Frias. É, ele só menciona ele como Mãos Frias. Uhum. E o Bran reconhece ele, só que nunca ele nomeia ele como tio Benjen. Entendi. Aí na série... Deu sem entender isso. E o que deu pra entender a respeito dele é que ele é a transformação que deu certo. Ele é a transformação que os Filhos da Floresta queriam. Só que a transformação deu errado, deu os Reis da Noite. e ele é a transformação correta. Não, é porque ele fala que quando a patrulha dele foi atacada pelos caminhantes brancos, um deles, ele foi atingido por uma lança de um dos lords lá dos caminhantes brancos. E quando você é ferido por uma delas, é tipo aquela lâmina dos reis, dos espectros lá do sal. Tipo, meio que infectado. Ele ia morrer, se ele morresse, ele ia retornar como um soldado deles. Uhum. Então, os filhos da floresta lá, que curaram ele. Ah, impediram que ele virasse... Que se transformasse. Mas ele morreu. Ele não é vivo. Só que ele não voltou como que mexeu. É, ele não é vivo nem morto. Até que deixei ele falar, tá correto. Ele voltou como que realmente o pessoal da floresta queria. A floresta queria fazer. Não. De certa forma, é, velho. Não, o pessoal da floresta, eles queriam criar... Um ser poderoso. Ah, é, não, é verdade. Eles queriam realmente. Só que perdeu o controle. Pra defender os primeiros homens. Pra matar os primeiros homens. Só que fizeram merda. É tipo, é a linha de sangue do Bran. Só faz merda. Só faz bosta. É verdade, sabe, cara. O núcleo dele foi chatíssimo. Eles, igual a gente já falou, nossa, achando demais. Foi responsável por uma das mortes mais choradas da série. Traumáticas do. Até do hoje você vê memes surgindo assim. Quando você acha que não pode existir mais nada, alguém cria alguma coisa. É, e foi onde mostrou que George Martin tem sim a mãe. É, velho, o cara pensa muito pra frente. Porque foi muito foda. O esquema do Hold the Door se tornar Hold the Door. Hold the Door no final, eu achei. Foi foda mesmo. E assim... Eu nunca... Toda vez você vê uma porta fechando assim, dá um fios. Você bate um fios. Tem que chamar o eletricista pra cuidar dos fios. Eu fico pensando nas pessoas. Nossa! Engasguei! Eu até parei. Cara, eu acho que foi os. Tipo assim. Não, porque não foi deste ano. Mas são os fios. Os fios gêmeos, né? Han Solo e Hodor. Porque todos os dois, até hoje, quando eu falo qualquer um dos dois, já parte aqui. Aquele vazio. Passou no ano passado, né? Então, mas são gêmeos, são aqueles dois pais. Só que o cara tá traumatizado até agora. Vai ecoar assim, vai ecoar pela eternidade. Vai que você fala o nome assim e eu começo a baixar assim. Eu sou aquela muito triste do mundo assim. Eu lembro das guerras passadas. Guerras passadas. Mas também tem a teoria agora que tá sendo mais falada, são dos três dragões. Uhum. Que na verdade são três Targaryens. Uhum. E o terceiro seria o Tyrion. Yeah. É, porque tem um pequeno detalhe que o seriado omite. É, eu acho que o Mauro pensa a mesma coisa que eu. Porque no livro, o cabelo do Tyrion não é loiro. É branco. É mesmo? Ele é mais claro. É mesmo, né? Cara. É um ouro bem mais claro. É igual da Daenerys. É igual a Daenerys. Só que a diferença é que a Daenerys tem o olho púrpura. Sim. Porque ela é 100% Targaryen. 100%. Ela tem o cabelo branco e o olho púrpura. Sim. E cara, não sei, esse papinho do Tyrion falar que ela morreu no parto dele, isso é muito caro de papinho, cara. É, então, é outra teoria que também é mais aceitável pra gente. Acho que realmente é mais verdade, assim, por essas questões também dos fatos assim, que a gente vai ligando. As conversas do Tyrion que ele sempre tinha com o Tyrion, que a mãe morreu no parto, umas conversas até parecidas com do Ned, com o Jon, falando assim, você não é do meu sangue, mas eu tenho. Agora nessa temporada ele conseguiu meio que chegar mais próximo dos dragões, ninguém tinha chegado tão próximo igual ele chegou. O jeito que ele se aproxima. Verdade, é bizarro, cara. Os dragões eles realmente ficam parados, eles meio que aceitam a presença dele. A única que consegue chegar perto dele é a Babai. É Babai. É. Assim, mas se for olhar na linha de. Como fala? De sucessão. Sucessão hereditária, né? Digamos assim. Seriam três Targaryens. Que aí é a Daenerys, o Viserys, que é o irmão dela, e tem mais um que eu esqueci. Que tá na muralha. É o senhor que tá na muralha. Não, mas é porque é o seguinte, o Jon, por exemplo, o Jon é Targaryen, mas o Jon é... O Viserys tá morto. Então, mas o Jon é sobrinho dela. Mas o velho que tá na muralha morreu também. Entendeu? O velho também, mas era... Se fosse na linha de sangue dos Targaryen, os três Targaryen seriam a Daenerys, o Viserys e tem o terceiro. Que tá na muralha. É o Rhaegar, Daenerys e Viserys. Seriam os três. São os três irmãos. Só que... Entendeu? Que seriam os três irmãos. Só que o Viserys e o Rhaegar morreram. Então, na sucessão seria que o pai do Jon, né, o verdadeiro... Rhaegar. Ele que seria o herdeiro do trono. Do dragão, sim, também. Sim. O pai dele, das teorias, falam que o pai dele teve o caso com a mãe do Tyrion. Que foi o fato que ela se engravidou dele e que o Tywin falava que... O pai que do Rhaegar? O rei louco. O rei louco. O Aegon. Pegou a mulher do Tywin. Por isso que o Tywin é puto com... Ah, entendi. Porque eu não sabia dessa parte. Tenha assassinado ela. Fala essa parte? Chega a comentar essa parte ou são os livros que falam sobre isso? Não, tem tipo assim, não deixam específico. Ah, tá. Não deixam específico, mas dizem que eles tiveram um caso, entendeu? Entendi. Quando eles ficavam em Porto Real. Uhum. E. Então, seria o Rhaegar seria o herdeiro do trono e depois dele seria o filho dele. Sim. Você, teoricamente, é o Jon Snow. Sim. Mas como a Daenerys não sabe que tem outros Targaryens, pra ela, ela é a verdadeira herdeira, porque ela acredita. Não existe mais ninguém, eu sou a última. Uhum. Então, eu que sou a... Porque o Rhaegar é o primogênito. Isso. É, então tá. Depois seria o Rhaegar, o Viserys e ela por último. É, porque ela é mais nova. No caso, quando tinha o Viserys, por ser mais velho que ela... E por ser homem. Isso. Né? Tem essa questão de sucessão de gênero. De gênero. Então, como vai desenrolar essas paradas agora? Ah, isso é um mistério. Agora vem a galera falar que Jon Snow vai montar em dragão. Não. Que Tyrion vai montar em dragão. Assim. Também acho que não. Eu só quero que realmente confirme que ele é o Azor Ahai. Que vai chegar chutando bundas. É, porque se ele for o Azor Ahai, meu amigo, vai ficar difícil escrever o nome dele na... Até na porque... Cara, vai ser tanto nome. Até porque é o seguinte, a nós que somos espectadores de fora, né, e o Bran que viu nas visões passadas, sabem que o Jon é o filho. Mas ninguém sabe. Só o Bran e nós que somos de fora. O pai da Mira também sabe. Mas tipo assim. Só que nunca mostrou ele. Quem, tá lá no ponto. Quem consagrou ele Targaryen é a gente que é espectador. É muito mais fácil ser consagrado Stark, virar rei do norte, ficar quietinho lá. Que acabou não, de ele já, mas sabe, assim, Stark mesmo. Eu acho que ele não vai abraçar a causa Targaryen, só acho. Não, eu acho que ele vai descobrir que ele é um Targaryen. Porque o Bran, a intenção do Bran é fazer outra merda e atravessar a muralha. A intenção do Bran sempre fazer merda. Pra ir lá pra Winterfell. Ele tá voltando, a intenção dele agora é voltar, finalmente. Agora ele tá voltando. Sim. Agora sim. Agora vai. Antes não. Agora vai. Porque... antes ele queria chamar os caminhantes brancos pra fuder o mundo. Agora que ele conseguiu fazer isso, ele tá descendo. Que agora ele... a galera sabe onde ele tá? É. Então. É porque ele vai nele, né? Consegue ver onde ele tá. E ele vai quebrar a magia, né? Da muralha. Sim. Será, cara? Possivelmente sim. Porque eu acho que a questão da quebra da magia, daquele local ali onde tava, onde o corvo tava, foi pelo fato de ter tocado nele lá dentro. Sim. Aí quebrou ali. Mas eu acho que não necessariamente. Não, mas Ele sabe então... exatamente onde ele está. Ele tá marcado, tem a mão do rei ele da tá noite. Marcado. Lá, assim. Se ele estiver lá no sul, ele sabe, ele tá lá. Ele, noite, tá ele é o GPS agora. Mas não necessariamente, não necessariamente a magia vai ser quebrada. Mas pode não ser quebrada, mas pode enfraquecer, querendo ou não. Nossa. E vai saber qual outra merda que o Bran pode fazer até chegar na segurança. Falta 500 metros, mas esses 500 metros demora. Ele pode cagar muito ali. Ele ainda tem que deixar o rei louco. Mas assim, os outros personagens que... Jon Snow, porra. Completam... Jon Snow. Mas eu tô falando assim, a outra galera, o Eunuco, o Verme Cinzento, tem as outras galeras ali, tiveram seus pontos, mas não é tão relevante assim. Teletransporta o Varys. Varys não... Explica, Thiago, explica o teletransporte do Varys. Ele sacrificou o Pinto pra ter esse poder. Meu Deus! Eu sempre soube. Melhor resposta! Então, pera, os Imaculados conseguem teleportar também. Eles não sabem ainda. Puta que pariu! Ele vai ser o mestre dos Imaculados. Vai. Faz todo sentido. Caralho, que foda. Por isso o Goku não tem mais filhos. Caralho! vendo? Não é, só, não é só Game of Thrones que tem teorias aqui, ó. Brainstorm! Não dorme com essa, mundo! Eu vou nem dormir. Se você não tem pito, pode ter a transportar. Sinta-se feliz. Coloque dois dedos na frente da testa e tenta. É na testa, tá? Não coloque esses dedos em outros lugares. É. É porque você não tem mais. Pera. Oi? Oi. Mas, então... Teletransporte, vai. Então, eu já expliquei. Teletransporte... É isso mesmo. Não, mas é a questão que ele tava... Ele falou assim, ó, galera... Vou ali buscar um negócio. Vou ali nas terras das areias ali, nas dunas, ali, tipo o Ceará ali. Nossa, velho. Os lugares ali. É, vou lá conversar com a galera. É, não, porque precisamos de aliados. É, porque vocês estão enrolando demais. Vocês estão enrolando demais nessa porra aqui. Ele foi pra lá, né? Chegou lá, cadê o líder dessa porra? Não tem líder. Tá lá a mulher B10 com as serpentes da areia. Né? Que não fizeram porra nenhuma no seriado. Só apareceram no começo e no final. Não, fizeram sim. Apareceu um formato ali que... Meu Deus. Bolex! Aí ele ficou lá assim, não, beleza, a gente vai se aliar a você. Não, mas tem uma outra senhora ali que tá meio encucada aí, tá meio pé da vida. Não, chama ela lá, vamos trocar de ideia aqui. Mas o que sobrou da família dela? Quem? Tyrell? Só ela. Só ela. O que vem inútil. O que vem inútil é a rainha dos espíritos. É a que eu precisava dos Tyrell. Ela é mais zica do que eu penso. Mas eles têm exército pra caralho? Quando acabou? Com a meia dúzia de palavras, ela botou as três serpentes da areia no chinelo. É verdade, que as meias vão... Virou bitch. Não, chamou de vadia ainda, menina. Fica na tua aí, vadia. De você, por que você vai falar? A outra nem abriu a boca. Agora então, deixa... Bem, ela quer as crianças agora ficam caladinhas, as adultas vão conversar. É que tipo de vó, quando me fala assim, ó, leva um guarda-chuva, vai chover. Eu não saía de casa não, irmão, porque caiu um dilúvio, bicho. Caiu o céu, né? Nossa, então foi isso, o Varys foi pra lá, pra... Dorne. Localizar aqui. Dorne. E ele ficou lá. Conseguiu aliar todo mundo. Sim. Aí a Daenerys com os Greyjoy, com os barcos dos Greyjoy, partiram. Vamos seguir aqui até chegar lá em Dorne. A gente encontra com o outro restante da galera. Ah, então na verdade eles já estão em Westeros. Já estão chegando em Westeros. É, a última série eles chegam em Westeros. Sim. No mapa ali eles vão desaguar onde? Não era eles chegando no Westeros, mas é eles no meio. Vai ser perto de... na costa de Pedra Dragão. Do outro lado. Perto de Porto Real. Perto de Porto Real. Meu filho, da hora. Já vai desembocar o negócio ali, a treta vai ser louca. Que isso, podia passar em ponto da tempestade ali, chamar a galera ali, opa. Gaia. É, mas... pra finalizar, o que vocês acharam da sexta temporada? Particularmente, eu achei... assim, eu acho que eu vou precisar rever Game of Thrones. Que isso? Todos estão mostrando o dedo pro Heron, não sei porquê. Eu acho que eu vou precisar rever Game of Thrones pra poder responder isso de verdade. Mas eu acho que foi a melhor temporada. Apesar que o início eu achei horroroso. Eu tava achando muito chato o início do seriado. Dessa temporada. A partir do episódio do The Door... O troço foi pra frente, cara. O negócio acelerou de uma forma que eu tava tentando segurar na cadeira, senão ia sair voando, velho. Eu gostei muito, eu gostei de verdade. Eu percebi uma melhora no investimento gráfico do seriado de uma forma, assim, antes eles estavam fazendo investimento de seriado, agora investimento de filme de Batseller, cara. Tipo, muito foda. Eles estão gastando muito dinheiro com esse seriado. E tá dando resultado. Acho que tá aumentando a audiência. Tá indo contra a maré. Que geralmente diminui a audiência, tá aumentando. Sim. E é isso, gostei. DG? Cara, eu vou frisar o que o Euron falou. Realmente foi a melhor temporada. Porque na temporada passada, teve assim, três episódios bons. Vários episódios chatíssimos. E depois o final foi dois ou três episódios bons. Uhum. E essa, todos os episódios foi bons. Até alguns episódios que eram parados, assim, que não tinha combate, que era aquele episódio bosta, mas era um episódio de desenrolar a história. É, um episódio com um desenvolvimento político, né? Deu também um desenvolvimento na história. Então todos os episódios prestam. Antes, na quinta temporada, se você não visse um determinado episódio, o próximo não faria diferença. Você conseguiria entendendo. Esse, se você perde um, já faz. Todos os episódios foram episódios decisivos. Ou acabou alguma coisa, ou começou uma nova coisa. Isso é verdade. Então foi decisivo cada episódio. O que me entristece é saber que, só, que os produtores disseram que vai ter só mais 15 episódios. 14. 14? Foi 14 mesmo? Então deve ser uma temporada de 7, uma de 7, ou uma de 8 e uma de 6. São duas de 7. Duas de 7. Então de 7. O que me interessa é saber que tem duas de 7, mas me agrada porque mostra que os produtores têm ciência. Eles não querem enrolar, eles realmente querem finalizar a coisa. Sim. Então não vai virar igualzinho, tem nos mangás e tem nos. Não é nos mangás, tem nos animes, que é os fillers, né? Que começam a enrolar a história só pra ganhar dinheiro e tudo mais. Inclusive outros seriados, né? Inclusive outros seriados, não, nessa vai bater de frente. Acabou, é isso mesmo, aceita, dói menos. Vocês são órfãos, vai caçar outro seriado. Falou, saudades, Sons of Anarchy. Beijo. Saudades, Breaking Bad. Tchau. Pra mim, foi a melhor temporada da 6. Entendo aos leitores que tenham ficado putos e de mimimi. Velho, é tudo bitch, cara. Porque, na boa. Não, mas é. Mas cara, dá pra entender. Mas dá pra entender. Porque tem uma galera que é muito purista, assim, de leitor. Ah, que é os não, livros. Cara, os mas... livros. Ah, você assistiu Procurando Nemo? Eu prefiro o livro. É, então as galera. A pessoa tem que tirar a vara que tá no buraco lá e assumir que são duas mídias diferentes, cara. Mas então, mas é igual eu tô te falando. Tem uma galera que é muito purista. Então, não aceita isso. Mas dá pra entender, porque a gente às vezes acaba sendo isso com algumas outras coisas. Mas a série foi muito boa. Até igual o DG comentou sobre episódios que eram só pra de conversas e diálogos, eu achei bacana. Pra mim, a quarta temporada acho que foi a mais chata. Sim. Em questão de conversas, assim. Mas a sexta desenrolou bem. Acho que deu uma adiantada grande. E a questão de eles fazerem mais duas temporadas com 7 episódios, isso já vem da proposta deles de investirem mais dinheiro e ter menos episódios. Menos episódios, e parece que eles vão ter um tempo igual do a Batalha dos Bastardos, que ele teve uma hora de duração. Os outros costumam ter uns 52 minutos por aí. Mas são poucos minutos, mas fazem diferença em tela. Ah, faz demais, que isso. Então, eu gostei bastante. Independente de quando vai sair o sexto livro, né? A gente vai querer saber o que tem no livro. Uhum. O que tem no livro que não tem na série, o que tem na série que não vai colocar no livro. Isso vai ser uma incógnita, não sei quando. Mas esse é meu joinha pra sexta temporada. John... Rei do Norte, é nóis. É tóis. Tão adendo importante, inclusive. Eu nunca fiquei tão feliz em ver alguém morrendo. Como o Ramsay. Tipo assim, a outra vez que eu fiquei feliz foi o Joffrey morrendo. Ah, tá morrendo, se fudeu. Agora foi o Ramsay morrendo. Ó, a gente não falou do Ramsay, porque a gente vai fazer um especial CJD Cast Vilões. Então aí a gente vai deixar o Ramsay pra esse especial. Mas sobre a sexta temporada, eu... Pra mim foi o supra-sumo de Game of Thrones. Principalmente porque é uma obra baseada, tá? Tudo bem, é um universo que existe em outra mídia. Só que o conteúdo da sexta temporada, 80% é conteúdo novo. Pois é, cara. Será que foi tão bom assim porque não tava se prendendo ao livro? Pois é, é isso que é engraçado. Porque os produtores falaram que nas primeiras temporadas eles seguiram muito a questão cronológica do livro. Por exemplo, tudo que tá acontecendo naquele episódio aconteceu na mesma hora. Sim. Então, não desenvolvia, não desembolava o negócio. Nessa temporada já foi completamente diferente. Parece que o povo teleporta. Isso, rolou a confusão do Lord Varys, que ele teleportou. Só que na verdade aquilo ali, o tempo passou. E eu sofri calado. Sempre sofremos. Doeu aí, DG. E, cara, foi muito bacana. E... é igual o Thiago falou, esperar o livro pra ver o que vai acontecer, porque vocês vão ler e me falar, porque... porque a série, ela mudou muito com o tempo, se for comparar com o livro. Por exemplo, no livro Baris Stancelmi tá vivo, no livro Tyrion Lannister nem pensa em chegar perto de Daenerys. Sim. E o desenvolvimento dela no seriado junto com ele é muito grande. Então, vai... provavelmente vai ser muita coisa diferente. Mas você gostou? Eu adorei, cara. É sensacional. É isso que a gente combinou de falar lá no início. Não, isso aqui é quase unanimidade. Todo mundo gostou. Finalmente, né? Aí, ó. Finalmente. Opa. Acho que a última vez foi Deadpool. Foi Deadpool. Foi isso já tem. A última vez foi. Foi um ou dois? Foi primeiro. Um. Depois. Todo mundo do contra. Tudo cuzão. Aí, galera, ficamos por aqui hoje. Obrigado por toda essa belezura acompanhando nós. Beijo. Beijo. Sigam o... O Rei do Norte. Ergam suas espadas e sigam o Jon Snow, o Rei do Norte. E a nossa página, pô. E a nossa página no Facebook, que é Conselho Jedi Divinópolis. Acompanhe nosso site, cjdivinópolis.com.br, que tá lindo, maravilhoso, com uma porrada de coisa bacana sobre Star Wars e sobre tudo. E é isso aí. Valeu demais. Valeu. Até a próxima. Sabe o que seria legal no agora que o inverno chegou? Uns tipo aqueles bichos lá do Luke na neve correndo. Tom-tom? Uns tom-tom. É, qualquer coisa a galera tira os interiores ali, pula lá dentro e aí tá tudo certo. Será que o mercado de chup-chup em Westeros vai cair? Puta que pariu. Nossa, o inverno chegou. No sul vai que dá, né? Vai que não dá. Não bota isso não, que nós vamos perder o dinheiro. Triste.